Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria retomar um dos temas que, na verdade, é um dos temas iniciais deste curso, que é o problema dos quatro discursos. Né? Desde que eu criei essa teoria, eu a descobri em Aristóteles. Né? E acho que quem criou foi Aristóteles, eu só desencavei dali de dentro. Mas desde que eu a expus pela primeira vez, acho que foi no Rio de Janeiro, em curso que eu dei lá, eu ali tirei muitas consequências da teoria que nunca vim a registrar por escrito e também não vim a repetir em outros cursos. Isso então vai fazer o quê? Isso foi na década de 90, nos cursos que eu dei ali no Casa de Cultura Laura Alvim, não é isso? Ali, então, a teoria dos quatro discursos foi muito mais comprida do que eu expus depois em outros lugares e mesmo neste curso. Então, uma das consequências dessa teoria, e note bem que eu tirei essa teoria, não foi da minha, não foi da minha pura invenção, eu não a inventei, eu a tirei em parte do subterrâneo dos textos de Aristóteles e em parte da minha própria experiência de leitor, não é isso? E essa experiência me ensinou desde o início uma coisa da mais extraordinária importância que eu nunca vi ninguém, nenhum professor de literatura ressaltar. É o seguinte, quando você está lendo um romance, um conto, uma peça de teatro ou vendo um filme, você tem que esquecer que aquilo é uma obra de arte. Você tem que ouvir a história e acreditar nela. Esta é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, se você já começa a mencionar elementos literários, elementos de técnica literária, ou referência, por exemplo, ao ator do filme, né? ou a técnica da montagem, tá? Você mudou de assunto, meu filho. Quando, se você lê, por exemplo, sei lá, O Idiota, você está lendo a história do príncipe Mishkin, não é a história de Dostoiévski, não é da vida de Dostoiévski, não é da técnica literária de Dostoiévski. Esses são outros assuntos. A vida do príncipe Mishkin é uma coisa, a técnica literária de Dostoiévski é outra coisa. Tanto que você pode, por exemplo, imaginar a mesma história contada por um outro escritor com uma técnica narrativa completamente diferente. Não é isso? Então, por exemplo, você veja, quando você lê os contos de Machado de Assis, você vê que alguns desses contos começam a referir algo como se tivesse passado algum tempo. Outros colocam você diante da cena atual como se estivesse acontecendo no momento que você está lendo. Né? Ora, essas coisas são inversíveis, você pode trocar, pegar a mesma história que foi contada como uma coisa passada e transpô-la para uma narrativa dramática. Seria a diferença do épico e do dramático. Na época, épico é uma coisa que passou antigamente, o dramático é a coisa que está passando agora. Você pode até, a título de exercício literário, você pegar uma história que você leu na clave épica e passar para o dramático ou vice-versa, né? O próprio Machado de Assis fez humoristicamente exercícios desse tipo numa crônica que se chama Um Cão de Lata ao Rabo, né? Onde ele narra a história do cachorro que tem uma lata amarrada no rabo de acordo com o estilo, né, de Chateaubriand, de Rousseau, etc. Ele vai mudando os vários estilos, né? Então, quando você está lendo, o assunto que está diante de você é uma trama, é uma história. Né? Então, o romancista inglês, o Ian Forster, pergunta o que é um romance. Né? E daí ele diz, olha, é uma história. Lamentavelmente é só isso, é uma história. É a história que você está contando. Se você perder isso de vista, você desvia do assunto, você não está prestando atenção na história que está sendo contada, mas você está prestando atenção na técnica narrativa, no estilo do escritor, etc., etc. E isso é uma coisa completamente diferente. Né? Você imagina, por exemplo, se você está lendo ali, sei lá, A Vida de Júlio César, né? Escrita, por exemplo, sei lá, pelo Stefan Zweig, e você começa a prestar atenção no estilo do Stefan Zweig. Stefan Zweig nunca viu Júlio César nunca viu Stefan Zweig, Stefan Zweig jamais participou da história de Júlio César, não tem papel nenhum desempenhado, né? Quer dizer, ele não tem nada que ver, Ele é apenas um narrador que veio 2 milênios depois, você está entendendo? Ora, você confundir as duas coisas é coisa de retardado mental, meu. Quer dizer, você está confundindo uma sequência de fatos que se passaram no tempo, no tempo antigo, com a sua narrativa atual feita por outra pessoa. Então, você está misturando épocas, misturando planos de realidade que não tem uma nada a ver com o outro. A narrativa é feita para que você imagine os fatos como eles se passaram na realidade. Se for uma narrativa ficcional, então eles não se passaram num outro tempo, eles se passaram no mundo do possível. É uma história possível. Mas você tem que participar dela como se ela estivesse acontecendo. Está entendendo? Então, não é para você observar a narrativa, o romance, o conto, a peça de teatro, o filme, como se fosse uma obra de arte. Não, não, não. Isso é depois. Depois você troca, muda de enfoque dos fatos narrados, reais ou fictícios, pouco importa, para o modo de narrar, a técnica de narrar. A coisa se complica ainda mais um pouco porque a narrativa é feita sempre com uma linguagem. Né? E a linguagem não nasce pronta. Ela tem que ser trabalhada, preparada, e tem que evoluir muito para você tornar certas coisas contáveis, narráveis. E esta função de amoldar a linguagem para que ela seja capaz de exprimir certas coisas não é da arte da narrativa, mas é da arte poética. A função da... Né, uma vez eu pedi ao Bruno, Bruno, defina a poesia. Ele disse, poesia é um modo memorável de dizer. Quer dizer, a coisa foi dita de tal modo que aquela é a maneira perfeita de exprimir. Tá certo? O que, que você exprime ali? Depende, você pode exprimir uma experiência coletiva, quer dizer, um sentimento que foi coletivo para todo um povo numa certa época. Então você está fazendo poesia épica. Você, como faz parte desse povo, você traz aquilo de algum modo na sua memória e compartilha aquilo com os outros. Né? Então, se você está contando a história, sei lá, do El Cid, por exemplo. Né? Então, aquilo está na memória do pessoal da Península Ibérica, de algum modo passa para nós. E você pode, vendo o filme ou lendo a narrativa, tá certo? Você está partindo desse sentimento comum, dessa memória comum, e você está exprimindo. Pode ser uma coisa da sua memória individual, daí a poesia lírica, que são, então, elementos da experiência subjetiva de um indivíduo que se tornam dizíveis e, no momento em que se tornam dizíveis, são compartilháveis por outras pessoas, de modo que, através da poesia lírica, você participa da riqueza da experiência interior de pessoas altamente qualificadas, como são os poetas. Então, ora, esses elementos que são extraídos da poesia épica ou lírica, eles são importantes para a arte narrativa porque foram eles que desenvolveram primeiramente a linguagem. Você não vai ver nenhum povo, por mais atrasado que seja, que não tenha a poesia épica. Todos têm. A poesia épica é para a história da tribo. A história pode ser mítica, imaginária, mas é contada e, através dessa narrativa, você participa da memória da tribo, porque você é um membro dela, tá certo? Então, esta transmutação da experiência em linguagem é o trabalho do poeta, não do narrador. O narrador pressupõe que já existe uma língua altamente desenvolvida para ele poder contar certas coisas que não são comuns, não estão assim à disposição de todo mundo. Não é isso? Mas acontece que, como o instrumento do narrador é a mesma língua que o poeta trabalhou, pode haver uma fusão, uma mistura de gêneros ali. Né? Você tem o gênero narrativo e ele se mistura com o gênero poético. Quando isso acontece, a força da narrativa diminui. Aumenta a expressividade da linguagem, mas a força da narrativa diminui. Diminui em que sentido? Ela se torna menos verossímil. Porque a poesia não foi feita para ser acreditada. Você não precisa acreditar na poesia, você precisa simplesmente entrar na melodia da linguagem, na melodia e ritmo da linguagem que está sendo contada, tá certo? A poesia lírica não é, evidentemente, não é narrativa, né? Embora possa usar de vez em quando narrativa também, né? Mas se você quer um exemplo de poesia épica, você lê aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, onde ele descreve que um dia ele estava caminhando pela estrada e, de repente, a máquina do mundo se abriu diante dele. Ou seja, toda a estrutura da realidade se mostrou. Aquilo que ele havia procurado durante anos e anos, de repente tudo se mostrou para ele, né? Mas ele já estava velho e cansado, ele não queria mais, ele não tinha mais interesse pela realidade profunda. Então ele simplesmente continua andando. Então, isto é uma experiência que não é do indivíduo Carlos Drummond de Andrade. Não é uma poesia lírica. É, é épica, porque isso aí ele está escrevendo o quê? A luta do ser humano pelo conhecimento. Né? Então, isso faz parte da história humana em geral, e não da história dele. Então, aquela experiência que ele descreve ali, todo mundo pode ter tido, mas pode ter amanhã ou depois. Então, quando existe essa interferência do elemento poético na narrativa, o que acontece, por exemplo, com muita frequência, nos livros do Zé Geraldo Vieira, o livro é admirável, mas ele perde verossimilhança, porque você desvia o foco do acontecimento narrado para a linguagem, portanto, já para a própria obra literária. Não é isso? Então, isso é, ao mesmo tempo, no caso do Zé Geraldo Vieira, é uma riqueza do livro dele, mas é uma fraqueza também. Do ponto de vista da narrativa, ele perde, né? Perde verossimilhança, né? Por exemplo, tem um trecho aí no livro A Mulher que Fugiu de Sodoma, em que a mulher tem um problema, que o marido é viciado em jogo e ela só vai se desiludindo com o cara, ela tentando ajudar. Tem uma hora que ela desiste e tal, e sai andando pela rua desesperada, sem saber para onde vai. Né? E ele vai, o Zé Geraldo, então, vai narrando a caminhada dela pelo que ela vê na cidade. Né? Os cartazes, os luminosos, o ônibus passando. Blá, blá, blá. Então, você vai parar muito longe da narrativa. Quer dizer, o elemento linguístico adquire uma importância fabulosa. Você imagina aquela mulher, né, desesperada, andando pela rua, ela jamais teria toda essa imaginação literária. Tá achando? Então, do mesmo modo, quando você lê, por exemplo, se você lê o James Joyce, o Ulisses, né, no final, no último capítulo, está tendo, né, a mulher do Bloom, que é o personagem ali, o judeu, né? Ela trai o marido e ela está na cama sonhando e tendo mistura de delírio erótico, né? E, então, o delírio erótico dela leva 40 páginas. Falo, não é possível, na verdade, um delírio erótico que seja verbal de 40 páginas. Então, ganha força poética, força expressiva, força linguística, mas perde a verossimilhança, quer dizer, você não acredita que é a mulher do seu Bloom que está pensando aquilo, você sabe que é, né, o James Joyce que está escrevendo aquilo. Em outros casos, né, eu acho, por exemplo, que o William Faulkner, ele reduz ao mínimo este elemento poético, mínimo, mínimo, mínimo, né, quer dizer, o narrativo sempre predomina, de modo que você sempre acredita no que você está, na história que você está lendo. Mesmo quando é materialmente inverossímil, torna verossímil, você participa daquilo. Então, esta crença não é exatamente um acreditar como nós acreditamos, sei lá, quando o vizinho chega e conta uma coisa que aconteceu na casa dele, né? Ah, meu cachorro fugiu, né? Minha mulher me corneou. Ele conta qualquer coisa da vida dele, você acredita factualmente, né? O tipo de crença que você tem ao ler uma obra de ficção é o que o Samuel Taylor Coleridge chamava de suspension of disbelief, suspensão da descrença. O que, que é isso? Não é um acreditar atenuado, não é uma crença atenuada, menos intensa do que a verdadeira. Não, ela pode ter até intensidade maior do que a verdadeira, só que você só acredita enquanto está lendo. Você não se compromete a continuar acreditando aquilo depois que acabou de ler. Então, é uma crença temporária. Mas enquanto você está lendo, você tem que acreditar 100%. Está entendendo? E para você acreditar 100%, você tem que acreditar que aquilo lhe está sendo narrado como coisa real. Eu agora, por exemplo, eu estava assistindo pela milésima vez o filme Era Uma Vez no Oeste, C'era Una Volta no Oeste, do Sergio Leone. O filme é uma obra-prima e ele tem o mesmo problema da narrativa do Zé Geraldo Vieira. Ele coloca elementos poéticos. Poético quer dizer estético, pictórico, né? Faz pintura, né? A pintura torna o negócio bonito, mas tira a verossimilhança, você acredita menos, né? Então você passa de um tipo de curtição para outro, do curtição da narrativa para o estético. A música, né? Sim, a música ajuda pra caramba, A música do Ennio Morricone, né? Então, a Roxane veio do meu lado e falou, não é aqui a Cláudia Cardinale? Eu falei, não, essa aí não é a Cláudia Cardinale. Essa aí é a mulher do seu Mark Bain. Ela chegou de trem, ela tinha casado com ele em New Orleans, daí foi lá para encontrar o marido, chegou lá e encontrou o marido e os filhos do marido tudo morto. Né? É este o problema, não é a Cláudia Cardinale. Cláudia Cardinale nós conversamos depois. Né? Assim, você começa a pensar em Cláudia Cardinale e fala, meu Deus, a Cláudia Cardinale, ninguém matou o marido dela, ninguém matou, né, os filhos adotivos dela, ninguém fez isso, é outra coisa. Né? Então, se você desvia o foco, vamos dizer, da narrativa para o ator ou para os elementos pictóricos, tá, você perdeu a coisa. Olha, uma coisa que me ajudou muito na vida foi eu ler muita literatura antes de ler qualquer outra coisa. Eu, quando era jovem, tive a sorte de cair na minha mão o livrinho do Otto Maria Carpó, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, além, evidentemente, da história da literatura ocidental, mas os livros da Pequena Bibliografia Crítica tinham a vantagem de que eram todos escritos na minha própria língua, então tinha um acesso mais imediato. Então, eu posso dizer, naqueles anos eu li praticamente toda a literatura brasileira, antes de ler qualquer outra coisa. Né? E isto desenvolveu em mim a técnica de ler a narrativa. E o que é narrativa? No que consiste você ler a narrativa? Consiste em você captar, você partir de um elemento verbal, portanto poético, para uma crença efetiva. Então você passa do discurso poético para o retórico. Você passa da mera possibilidade, que é poesia. A poesia explora possibilidades de expressão linguística e, portanto, experiências humanas possíveis, ainda que sejam fragmentárias, né? E ainda que sejam totalmente irracionais e em si mesmas intransmissíveis, você passa para a arte da narrativa, então você passa para o verossímil, porque para você acreditar na história que você está lendo, precisa que ela pareça verdadeira. Né? E aí, levando em conta aquilo que dizia Aristóteles, né? Magistralmente, ele diz, não é verossímil que tudo sempre se passe de maneira verossímil. Quer dizer, tem coisas que parecem incríveis, mas que são reais. E por isso, quando você encontra na narrativa elementos que parecem inverossímeis, você tem que ler como se fossem verossímeis. Está entendendo? Então, se você está lendo uma história fantástica, por exemplo, não é isso? Então, eu lembro, por exemplo, o filme do Tarkovsky, Solaris. É o único filme dele que eu gosto. O resto, para mim, é um demagógico que chega a ser bobo. Tem outro filme dele, aquele que o sujeito tem que salvar o mundo, e para ele salvar o mundo ele tem que dar uma trepadinha não sei aonde, e tem uma hora que ele sai correndo, né? Ele, a hora que ele percebe a unidade do mundo, ele sai correndo com um roupão, está pintado atrás a imagem do Yin Yang, né? Todo mundo prestando atenção naquilo, eu não conseguia parar de rir, porque falei, mas isso é uma caricatura, você, né? Mas o Solaris é um filme que me atraiu na época, e os Solaris, eles estão num planeta onde tudo que eles pensam vira realidade, os personagens que eles imagino, aparecem de verdade. Claro que isso não, é claro que isso não acontece. Tá certo? Mas e se acontecesse? Seria mais ou menos como ele mostra naquele filme. Então, o inverossímil é visto como verossímil e por isso mesmo ele te afeta. Eu não vou, assim, não vou me preocupar ou ter medo com uma coisa que eu acho que não acontece. Né? Por isso que eu não gosto muito de história de fantasma, essa coisa toda, porque eu não consigo acreditar. Então, veja, ao ler o romance, o conto, peça de teatro, você está passando do poético para o retórico. Você não está no retórico ainda totalmente, mas você está fazendo a transição, quer dizer, da experiência possível para A experiência já é mais do que possível, ela é verossímil, quer dizer, ela não apenas é possível, mas ela parece verdadeira, e enquanto estão contando, você acredita. Isto é básico e fundamental. Através dessa leitura, se você lê muitas obras de ficção, você desenvolve o quê? O senso da verossimilhança. Meu filho, se você não tem o senso da verossimilhança, sabe quando você vai chegar a entender o que é o provável, o que é o verdadeiro, e a diferença do verdadeiro e do falso? Nunca na sua porca vida. Se você não sabe nem saber se uma coisa parece verdade, como é que você vai saber se é verdade ou não? Então, a mente, para ela chegar a ser capaz de investigar a realidade, distinguir o verdadeiro do falso, ela tem que treinar na percepção do verossímil e do inverossímil durante muitos anos. E é por isso que o ensino literário é tão importante na vida. Você tem que aprender isto, meu filho, antes de você ir aprender física, matemática, história, qualquer ciência que seja, ciência social. Claro! Então, se você não tem o treino literário, você não tem nada. Você simplesmente não tem cultura. Você nunca vai entender uma discussão na qual você entra. É um negócio absurdo você ver como pessoas que têm, às vezes, uma formação científica excelente podem ser imbecis ao ponto de não entender nada do que estão lendo. Eu outro dia até estava contando, é só vou lembrar para vocês de novo. Né? Teve um sujeito, era um engenheiro aqui de Boston. Né? Engenheiro de Boston, mais ou menos o que ele era realmente. Né? Então, ele me dizia assim, tudo que está na teoria do Newton foi tirado da experiência. E daí eu respondi o seguinte, olha, se você leu o livro do Newton, em vez de simplesmente ler estudar física de Newton no manual do Antônio de Souza Teixeira Júnior, que a gente estudava no ginásio, você vai ver que ali pela página 3 ou 4, ele expõe noções fundamentais que ele vai usar depois na sua descrição da estrutura do mundo. Duas dessas noções são a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro, o espaço sem coisas dentro. E o que é o tempo absoluto? É o transcurso sem fatos. Né? Onde pode haver na experiência essas coisas? Onde você pode ter a experiência de um tempo onde nada acontece? E onde pode ter a experiência de um espaço sem nada dentro? Experiência do vazio total. São coisas que nós só podemos alcançar mediante a nossa criação. Quer dizer, você cria, né, um esquema a priori, independente da experiência, até contrário à experiência, e você usa como unidade de medição, unidade de comparação. Bom, aí o cara nunca respondeu nada, evidentemente. Né? É que viu que estava derrotado, decidiu ficar quietinho com... Vou matar uma galinha preta para ver se acabava comigo. Então, daí entra em cena o outro, que é o tal do físico turista, que é um gordinho que faz, né, faz esses filminhos, né, esses vídeos de física. Né. E ele entendeu que eu estava criticando o Newton por ter usado essas duas noções. Eu não estava criticando o Newton, eu estava criticando o outro cara. Falei, você não entendeu o Newton. E daí, ele achando que eu estava criticando o Newton, ele diz, não, mas esse Olavo é uma besta. Ele nem sabe aí que na ciência nós temos que usar conceitos apriorísticos também. Eu falo, mas é o que eu estava dizendo para o outro. O Newton usou conceitos apriorísticos. Não é isso? E daí ele vem me explicar que essa noção de espaço e tempo são noções apriorísticas, que é exatamente o que eu estava explicando para o outro. Eu falo, é evidente que é um analfabeto funcional. Quer dizer, é uma discussão simples. Sabe, discussão de internet, ele não é capaz de seguir, não é capaz de entender. E eu vejo o pessoal fazendo uma confusão um atrás do outro. Essa semana eu comentei o Celso de Mello, ele comentando aquele negócio da ministra Damares, que menino veste azul, menina veste rosa. Ele disse, isto é ofensivo, isto é oprimir os transexuais. Eu digo, olha, o rosa e o azul são símbolos externos de uma condição sexual na qual eles nasceram. Não é obrigatório, evidentemente, mas... É, em geral, menino veste azul e menina veste rosa. Então você não precisa tirar a roupinha para ver se tem peru ou xoxota para saber se é menino ou menino. Se está azul, você já acha que é menino. Então, portanto, é uma expressão simbólica da identidade física de cada um. Ora, se não existisse uma consciência muito clara dessa identidade física e da diferença de homem e mulher, como poderia alguém desejar mudar de sexo? Se você não vê diferença entre os sexos, como é que você vai querer passar de um para o outro? Portanto, o que a ministra Damares está falando não apenas não ofende transexual nenhum, mas é uma condição sine qua non para que possa existir algo como a transexualidade. Né? Se ninguém visse diferença entre os sexos, ninguém ia querer mudar, certo? De um sexo para o mesmo sexo. Não é isso? Então, ninguém vai fazer operação para mudar do sexo que ele tem para o que ele já tem. Não é isso? Então, o que é esse? Esse homem é analfabeto funcional. E está lá julgando e decidindo a vida de milhões de pessoas. De onde vem tudo isso? Eu digo, na falta de cultura literária no começo da vida. Né? O sujeito não leu nem, sei lá, nem Tio Patinhas e já entra na faculdade de Direito e vai ler lá os tratados do, sei lá, do Miguel Reale, do Carnelutti, não sei quem mais. Vai só fazer confusão, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Quer dizer, quando eu falo, a primeira coisa é a cultura literária, eu sei o que eu estou falando. Né? E eu percebo, por exemplo, o meu entendimento de linguagem é não apenas superior, mas infinitamente superior de um Celso de Mello, do físico-turista. Por quê? Porque eu tive esse treino, meu Deus do céu. Foi uma sorte. Foi o livro que caiu na minha mão. Entendeu? Caiu a pequena bibliografia crítica, então eu falei, bom, então eu não preciso descobrir por mim mesmo quais são os escritores brasileiros mais importantes, porque o Carpo já fez isso aí. Também, ver por que o Carpo fez isso? Essa foi a primeira coisa que ele fez no Brasil, o primeiro livro que ele fez no Brasil. Ele chegou e disse, eu quero saber qual é a literatura desse país onde eu estou. Então, o que, que ele fazia? Ele usava o método que se chama fortuna crítica, quer dizer, ele lia não diretamente os livros dos escritores, mas a crítica que havia a respeito. Então ele tinha ideia do conceito público que se tinha de um escritor aqui ou ali. Claro que esse conceito público pode errar de vez em quando, quer dizer, pode ter escritor maravilhoso que ninguém percebeu, pode acontecer isso. Mas, em geral, a fortuna crítica é um bom método, porque os leitores, os críticos, são leitores inteligentes. Então, se todos eles dão valor num determinado escritor, provavelmente ele tem valor mesmo, tá certo? E você também, o conceito que o Carpo dá de cada escritor não é um julgamento definitivo, ele está te indicando apenas uma coisa que é do seu interesse, sabe? Não é isso? É, então, aquilo ali já me deu a lista do que eu iria ler pelos próximos anos. Quer dizer, o que eu li, estudei da pequena bibliografia crítica, e depois eu li praticamente todos os livros que estavam ali. Se não li praticamente todos, eu li no mínimo um de cada um dos escritores que estão ali indexados. E por esse um eu sabia se precisava ler os outros ou não. E depois, na história da literatura ocidental, eu fiz a mesma coisa, só que não acabei de ler até hoje. Eu fui anotando todos os escritores que eram importantes. Bom, isso foi a lista das minhas leituras principais até hoje. Claro que depois eu desenvolvi outras técnicas para estudo e informação, né, para a formação da bibliografia crítica desse ou daquele assunto. Eu sei fazer isso. Né? É claro que esta experiência inicial não é suficiente para isto, por exemplo, mas você estudar a história de uma ciência, de um determinado ramo de conhecimento, ver como aquilo se desenvolveu ao longo do tempo e quais os livros que marcaram essa história. Ou seja, quais são as contribuições fundamentais para esta ciência. Não é certo? Também, é claro, pode haver erro. Né? O estudioso que está fazendo essa seleção, ele pode se enganar. Ele pode achar que tal livro foi fundamental e não foi tanto. E outro ele pode nem perceber. Tem livros... Eu mesmo descobri muitos livros fundamentais que os estudiosos da área não tinham nem percebido que existia. Mário Ferreira é um desses. Né? Se você perguntar para... Quando eu comecei a estudar o Mário Ferreira, ninguém sabia quem era Mário Ferreira. Ninguém. Até os antigos alunos dele não tinham entendido direito, estavam inventando coisa. Né? Tinha um padre que tinha sido aluno dele. Eu falei, o senhor estudou com o Mário? Ah, sim, o Mário era um estudioso de Nietzsche. Né? Eu falei, não, o Mário estudou Nietzsche no começo da vida dele, depois ele foi tão além disso que você nem imagina. Né? Quer dizer, ele tinha uma ideia errada, uma ideia parcial do Mário Ferreira. Então, ali, eu vi uma deficiência no conceito público que se tinha do que era a história do pensamento no Brasil. A USP não tomou conhecimento do Mário Ferreira até hoje. O que prova que são todos ignorantes, mas... Se você não é capaz de perceber dos filósofos ali qual é o mais importante, qual é o mais talentoso, então você não percebe nada. Aí você vai perder tempo lendo o senhor Arthur Gianotto ou Dona Marilena Chauí, não é isso? Aí você perde tempo. Né? Agora, o Mário nunca perde tempo. Né? O Mário não é perder tempo. O Vicente Ferreira da Silva, embora louco total, não é perder tempo. O padre Maurílio Penido não é perder tempo. O Wilhelm Flusser não é perder tempo. Mas ele achou que ficar no Brasil era perder tempo. Porque ninguém ligava para ele. Por quê? Porque onde que ele publicava as coisas dele? Artigo de jornal. Daí o pessoal da USP empinava o narizinho e falava, não, ele é apenas um jornalista. O cara se encheu o saco, foi embora para a Alemanha e imediatamente foi considerado um dos principais pensadores da Alemanha. Né? Alemão não julga um negócio por onde está publicado, mas pelo conteúdo que está escrito. Né? Mas brasileiro não aprendeu ainda a fazer isso. Brasileiro liga muito para a aparência e tem... Todo brasileiro tem um complexo de inferioridade social. Todos têm. Eu já expliquei por que é assim. Porque a sociedade brasileira não tem normas claras. Então você não sabe o que você precisa fazer para agradar em certos ambientes. Você tem que adivinhar. Quer dizer, tudo é cheio de regras secretas. Aqui nos Estados Unidos não, você já sabe. Né? É praticamente a regra está escrita na porta. Não faça tal coisa porque nós não gostamos. Né? E faça tal outra que nós vamos te adorar. Aqui é muito claro isso. No Brasil não, então você tem que adivinhar a regra. Então todo mundo é muito inseguro. Não é só por isso que é insegura, claro. Veja, a inconstância, por exemplo, da política brasileira. Nós, no século XX, nós tivemos 7 constituições, meu Deus do céu. E até hoje você vê o órgão encarregado de manter a Constituição, que é o STF, é o primeiro que viola. Né? Então, não tem normas essa coisa. Isso é uma total perdição. Então, por causa disso, se você vive na confusão total, você fica inseguro. E se você fica inseguro, bom, você vai ter que encontrar meios de se fortalecer artificialmente, para se sentir um pouco menos de medo, não é isso? E, então, isso aí é a origem de inumeráveis erros. Então, bom, o que eu queria ensinar hoje era isso aí, quer dizer, a importância de você acreditar na historinha que você está lendo. Ou seja, você lê da maneira mais ingênua possível, meu Deus do céu. Né? Eu lembro, assim, os primeiros livros que eu lia na vida. Um dos primeiros foi o do John Hunter, que se chama The Hunter, que era a história de um caçador na África. É, tinha edição brasileira, a edição era muito boa, chamava-se Editora Mérito, né? Uma capa amarela e tal. Eu li aquele livro umas 400 vezes, né? E evidentemente eu acreditava em cada linha. Né? Mais tarde eu fui ver que a história é verdadeira, porque eu li os outros livros do Hunter, li livros a respeito, e li muitos livros sobre caçada. E até hoje eu entendo que esse é um dos melhores do mundo. De todos os livros de caçada que existem, esse é talvez insuperável. Né? É, para comparar com ele, só os do Jim Corbett. Mas o John Hunter era na África e o Jim Corbett era na Índia. Né? É, então, é claro que eu acreditava em tudo aquilo. Mas acreditava tanto quanto... Se eu não conseguia acreditar, eu largava. Você vê, esse instinto do possível e do impossível... Um dia eu cheguei em casa... O Gugu era pequenininho, tinha uns 6 anos. E eu vi que ele estava fazendo uma listinha. Eu falei, o que você está fazendo? Estou fazendo uma lista de super-heróis. Eu falei, para quê? Ele disse, para separar os possíveis dos impossíveis. Quer dizer, ele tinha esse mesmo instinto, né, do verossímil. Né? E, claro, que o aprendizado do verossímil é a base para o aprendizado do provável, do razoável, que é o objeto da dialética. E daí, você partir para o verdadeiro e falso. Deu para entender? Então, se não há esta passagem pelo poético, que dá a dimensão do possível, e você... Como é que a poesia pega o possível? Ela pega o possível pelo dizível. A função do poeta é tornar dizíveis coisas que ninguém sabia dizer antes. Tá certo? Então, a partir da hora que aquilo se torna dizível, se torna imaginável, pensável. Tá certo? E quando você passa para a área da narrativa, você já está passando disso aí para o verossímil. Então, isso quer dizer que se você não tem essa prática literária, você não sabe nem julgar se uma notícia de jornal é verossímil ou não. Você não sabe no que deve acreditar e no que não deve. Entenderam a importância disso? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Bom, aqui tem a pergunta. Eduardo Moreira pergunta: é normal nos nossos estudos sentirmos uma ansiedade e até certo pânico quando começamos a perceber a farsa que é o mundo? Não, você perceber isso é parte fundamental da sua educação, porque toda a nossa educação, é o que dizia Platão, filosofar é aprender a morrer. Tudo que nós estamos fazendo na vida é aprender o que nós devemos fazer na hora da morte, né? E ter uma ideia do que se passa conosco na hora da morte. E a primeira coisa é o confronto com a falsidade do mundo. Você está pulando da falsidade para a realidade, porque neste mundo aqui tudo é absolutamente parcial e transitório. Tudo você só conhece por partes, essas partes estão continuamente passando e sendo trocadas por outras. Não é que todo o nosso conhecimento é deficiente, porque o mundo que nós conhecemos é deficiente. Se você tem um conhecimento perfeito, só num mundo perfeito, é um mundo estável, onde as coisas não te enganam, onde elas são o que são, de modo permanente. Isso seria o paraíso, o inferno também, hein? Então, é para isso que nós estamos nos preparando. E se não é para isso, para que é então? Para um empreguinho? Então vamos lá. Richard pergunta: o senhor não pensa em publicar uma autobiografia? Seria sumamente importante para o conhecimento, a maior divulgação da sua obra, no meu entender. Olha, eu nunca pensei em fazer isso, e aliás eu acho impossível fazer, porque me aconteceu tanta coisa durante a vida que eu não conseguiria contar, não dá para contar. Mas o que eu estava tramando, hoje eu estava até conversando com a Mariana sobre isso, foi ideia dela, publicar um livro sobre tipos, né, exóticos e interessantes que eu conheci. É uma infinidade de gente, cada um tem tipos heróicos, tipos trágicos, tipos cômicos, tem tudo. Tudo ali. Isto aí dá para ter uma ideia do que foi a minha vida. Olha, eu vivi umas 20 vidas, né? Pelo número de tipos que eu fui encontrando, vocês vão ver que é isso. Mas os acontecimentos mesmo, eu penso, por exemplo, se eu fosse contar, vamos dizer, só o que se passou comigo no tempo que eu estava estudando negócio de islã, sufismo, né? A passar pela pseudo-tarica do Idir Shah, pela tarica do Frum, só aquilo ali daria um volume inteiro. Tão complicado que é e tão desconhecidos são os personagens. Para cada personagem eu precisaria escrever um tratado para explicar quem é o sujeito. Então, se eu pensando bem, só o período que eu passei aqui nos Estados Unidos para conviver com a turma do Frum, aquilo ali já dá um romance. Então, não vai dar, né? Então, cada um está autorizado a imaginar a minha história do jeito que ele queira. Se quiser dizer que eu criei uma barca egípcia para ir para a Lua, pode escrever, eu não ligo. Mas... para a Lua da Terra plana, né? Lua, claro, né? Partir da Terra plana para a Lua. É, né? É isso. E assim por diante. Jefferson, queria saber quando podemos dizer de fato que estamos dentro do plano da busca da verdade. Nunca. Nunca. A busca da verdade nós a conhecemos como um ideal, uma meta. E ela sempre será uma meta. Nós nunca estaremos lá. Ou seja, o problema não é a busca da verdade, o problema é o trajeto até a busca da verdade, o problema é o esforço. É esse esforço que conta, não é isso? Então, Eupido Fonseca pergunta, qual a verossimilhança, como fica a questão da credibilidade nos casos de horas de áreas de óperas, que o personagem está morrendo e canta uma área de 10 minutos? Bom, então, em primeiro lugar, a ópera não é um gênero literário, né? Ela é um gênero semi-teatral, tá certo? E nesse gênero teatral, o lado puramente artístico, o lado pictórico, o lado, vamos dizer, poético, predomina formidavelmente. Portanto, a verossimilhança perde importância. Você tem que se adaptar, vamos dizer, a um nível menor de verossimilhança, porque o que importa não é a verossimilhança fática da coisa, mas a adaptação estética. É isso? Então, se a pessoa que está morrendo canta uma área de 10 minutos, bom, precisa ver se a música que ela está cantando transmite realmente o sentimento da morte. Esse é o que importa, e não a verossimilhança. Quer dizer, aí se torna o que nós podemos chamar verossimilhança puramente estética, não fática. Mas na arte narrativa é o fato que importa. Né? Por isso é que esse pessoal que escreve sobre ópera escreve muita besteira. Né? Porque às vezes exige da narrativa uma coisa que ela não pode dar. Né? Então eu acho, por exemplo, o número de pessoas que escrevem sobre as óperas de Wagner, né, sem perceber que o que Wagner está fazendo é uma gozação terrível com os deuses germânicos. Pensa que está fazendo apologia dos deuses germânicos. Né? Diz que o Hitler apreciava muito Wagner, ele devia entender assim. Né? Então, aquela apologia do poder germânico originário. Nada disso, é tudo gozação. Aqueles deuses do Valhalla são todos vigaristas, do primeiro ao último. E é isso mesmo que ele está mostrando. Né? Quer dizer, o Wagner, a origem dele, no começo, ele foi anarquista. Né? E eu acho que, no fundo, ele continuou anarquista o resto da vida. Né? Não politicamente, mas esteticamente. Aqui a mesma pergunta. Diz Evandro Pontes, como funcionam os mecanismos de possibilidade de verossimilhança em discursos utópicos? Bom, ali você tem que ter uma verossimilhança forçada. Porque se o senhor está falando um discurso utópico, ele mesmo está dizendo que é uma utopia, ou seja, utopia é aquilo que não existe no lugar nenhum. Tá certo? E ele não está sequer dizendo que isso é possível. Não é isso? Então, é apenas uma possibilidade imaginária. Portanto, você está no discurso poético. E no discurso poético, a verossimilhança importa menos do que o impacto estético. Tá certo? No caso, pode ter um elemento de impacto retórico, se o senhor está querendo te ganhar para a causa daquele mundo possível, mas eu acho que nenhum escritor de utopias visou a isso, né? Sobretudo é importante entender, o Erich Vogel escreveu umas coisas terríveis a respeito da interpretação que o Karl Popper faz da República de Platão, e ele diz o seguinte: esse Karl Popper não entendeu uma linha do Platão, porque a República de Platão também é uma gozação, é uma paródia, meu Deus do céu. Ele não está defendendo o regime ideal, ele está raciocinando para mostrar que o regime ideal é impossível. E aí, essa é a conclusão. Agora, se você só leu até a página 50, você pensa que ele está pregando o regime ideal. Né? Maria Eduarda, o que o senhor acha das obras literárias do Ariano Suassuna? As do início eu gosto muito. Né? A Pena e a Lei, o Alta Compadecida, são peças maravilhosas. Mas depois ele fez aquele romance enorme da Pedra do Reino com mil páginas. E ali ele toma esse rito da Pedra do Reino como se fosse o mito fundador do Brasil. Eu digo, se aquilo é o mito fundador do Brasil, então o Brasil é o inferno, nós todos somos demônios e temos que todos ir para o inferno. Porque a história é a seguinte, é um rito que um maluco fazia lá no interior do Ceará, e o rito conseguia esmagar a cabeça de bebês batendo com eles na pedra. Quer dizer, é claro que era evidentemente um psicopata, um doido, tá certo? Isso não pode ser o mito fundador de um país, só pode ser o mito afundador do país. Né? Então, justamente nessa época, o Ariano Suassuna estava perdendo cada vez mais as suas raízes cristãs, se tornando cada vez mais comunista. Portanto, mais idiota, desculpe. Era um homem de gênio que foi idiotizado pelo contato com os comunistas, como aconteceu com o Carpo. O Carpo também era um homem de gênio que, por precisar de favores dos comunistas, começou a puxar o saco deles, começou a escrever o que eles mandavam, ficou idiotizado e, no fim, no hospital, estava morrendo. Ele disse ao Franklin de Oliveira que tinha jogado a vida dele fora. Não jogou inteiramente, mas jogou um bom pedaço. Qual dos quatro discursos está predominando nas universidades brasileiras? Está predominando o discurso herístico, que é um discurso sub-retórico. Não é isso? Quer dizer, o discurso retórico, segundo define Aristóteles, e define a retórica antiga, define assim, é o discurso cujos argumentos são baseados na verossimilhança. Porém, o que é o verossímil? É aquilo que parece verdadeiro. Mas existe um tipo de argumento, um tipo de premissa, que não parece verdadeiro, mas que você vende como se fosse domínio público. Você convence o cara que todo mundo acredita naquilo, e quando você vai ver, não acredita. É o que a mídia brasileira faz. A mídia brasileira, o tempo todo, ela fala como se o público brasileiro acreditasse nela. Na verdade, nós sabemos que não acreditamos. O povo não acredita absolutamente. O povo brasileiro despreza a mídia escrita e a televisiva, então nem se fala. Tá certo? Mas eles imaginam assim, que, por exemplo, eles noticiam, o Bolsonaro está perdendo apoio. Então, está perdendo apoio da mídia, claro. Né? Mas quando você vai ver na rua, está todo mundo a favor do Bolsonaro. Então, o que é isso aí? É o tipo do argumento herístico. É aquele que é vendido como se fosse de crença geral e não é. Portanto, ele é o falso verossímil. Está entendendo? Que você cria uma verossimilhança que só existe na sua cabeça. E aí impõe ao leitor desinformado. Este é o discurso predominante. E, na verdade, é o único que existe. Né? Os nossos professores universitários, todos, só sabem raciocinar assim. Todos, sem exceção. Todos, quer dizer, todos conhecidos, né? Claro, pode ter professor universitário honesto aqui e ali, mas não estão presentes na mídia, no público. Não é isso? Mas se você pega esse pessoal da esquerda, que fala o tempo todo, e muitos desses liberais que apareceram aí, né? Meu Deus do céu, é horrível. Né? Todos esses opinadores, né? Esses Nando Mouras, Rodrigo Cocô, Arruinaldo Azevedo, Lobostão, tudo assim, porra. Eles realmente não sabem do que estão falando. Eles não têm noção do que é sequer a verossimilhança, quanto mais a realidade, meu Deus do céu. Eles não têm formação para exercer a profissão que estão exercendo. Então, é tudo falso. Não é que o conteúdo é falso. O conteúdo é falso. A pessoa que está escrevendo é falsa. A posição do problema é falsa. É tudo um teatrinho apenas. Se você entra nesse teatrinho, as coisas vão lhe parecer verdadeiras, né? Você vê aquele negócio, essa Maitê Proença, né, reclamando da menina lá, da Regina Duarte. Não, porque você tem deveres para com a sua classe, a classe artística. Eu digo, epa. Quer dizer que se eu sou nomeado para um alto cargo público, eu tenho deveres não para com o público em geral, eu tenho dever com a minha classe profissional primeiro. Quer dizer, ela fala isso como se fosse uma cobrança moral, mas é evidente que é uma coisa imoral, né? Então, o que ela chama de moralidade é o que eu chamo de imoralidade, mas ela não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Então, o que? É uma analfabeta, evidentemente. Como esse Celso de Mello, também é analfabeta. Estão todos analfabetos. Gente, o que está acontecendo no Brasil é horrível. Né? A nossa única esperança é criar uma nova intelectualidade. Ou seja, esse trabalho que nós estamos fazendo com o COF tem que ser multiplicado por mil. Isso ultrapassa a minha capacidade. Vocês têm que me ajudar nisso. Agora que vocês já pegaram o embalo, gente, vocês têm que formar pessoas inteligentes e capazes. Isso é mais importante do que você eleger vereador, eleger senador, eleger presidente. Tá entendendo? Bom, eu acho que por hoje é só, né? Então eu tenho que parar por aqui. Lamento, tem perguntas boas aqui, mas... Carlos Werner, quanto seria suficiente para uma formação literária de qualidade? Não tem limite. Não tem limite. Você pega assim, sugiro que comece como eu comecei, você lê a literatura brasileira o máximo que você puder. A partir dali você tem uma coleção de esquemas de vida possíveis que podem lhe servir de medida de comparação para toda a realidade, para toda a experiência da realidade e também para a absorção da literatura estrangeira. Quer dizer, na literatura estrangeira você tem um problema, quer dizer, você tem que aprender a língua, mas aprender a língua leva muitos anos e para você dominar uma língua estrangeira, como você domina a sua, às vezes é um problema. Eu, veja, eu estou aqui faz 15 anos e leio livros em inglês desde os 12 anos de idade e ainda não tenho isso. Eu pensei que ia ser fácil eu escrever em inglês para o americano. Eu falei, não, eu posso escrever em inglês, assim, inglês de congresso, tá entendendo? Aquele inglês, que, inglês internacional. Mas em inglês literário, eu falei, não vou conseguir nunca. Né? E nem espanhol, nem francês, nem nada, não dá. Né? Para você aprender uma outra língua como sua língua literária, só se você tiver tanto amor por ela que aquilo for a sua vida. Como aconteceu com Joseph Conrad, a língua inglesa é a vida dele. Entendeu? Ele era um polonês, né? Mas até o fim da vida, o inglês dele tinha esses estrangeirismos esquisitos. Nunca curou. Se ele não curou, como é que eu vou curar? Pô? Bom, então é isso aí, gente. Até a semana que vem. Em breve estarei lançando o meu novo curso, que é exatamente literatura e política. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem.